desviando. Não o deixaria mais, lhe encheria de beijinhos. Não o largava mais, o levaria para um ranchinho, todo arrumadinho lá no pé da serra. Oferecia uma água fresca com hortelã e alecrim, uma mesa toda branquinha, uma saborosa refeição. Um vinho gostoso de uva, meu bem, uma esteira com flores no chão, tudo cheirando a rosa, muita paz e harmonia, como bate um coração. Melodia, tudo cheirando a rosa, um sozinho de violão. Lá fora os passarinhos a cantar uma canção. Lara laia laia, todo mundo. Lara laia laia, laia laia. Se eu me encontrasse com você, benzinho, não o deixaria mais, lhe encheria de beijinhos. Não te largava mais, o levaria para um ranchinho, todo arrumadinho lá no pé da serra. Oferecia uma água fresca com hortelã e alecrim, uma mesa toda branquinha, uma saborosa refeição. Um vinho gostoso de uva, meu bem, uma esteira com flores no chão, tudo cheirando a rosa, muita paz e harmonia, como bate um coração. E um ritmo de melodia, tudo cheirando a rosa, um sonzinho de violão. Lá fora os passarinhos a cantar uma canção. Todo mundo! La la la ya la ya, la la la ya la ya, la la la ya la ya. Muito obrigada.